Jesus ressuscitou. Ele não estava lá, teve que ressuscitar para estar aqui. Agora que eu sei que está, e nova vida quer te dar, quer te remir. Lá no bar ele não está, nem nas drogas também não, e está aqui. Ele quer te ajudar, tua vida quer mudar e quer te encontraram-se com